Pois é, galera, e o dia chegou, finalmente, tanto pediram. Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 61, isso mesmo, episódio de número 61 do OrionCast, que é sobre Zelda Ocarina of Time. E apresentando o quadro de hoje, temos aqui Mr. Bubbles, esse que vos fala, Lula Molusco, e a nossa super participação especial, o nosso zeldólogo Pascoal. E aí, gente, firmeza, estamos de volta, se deu vai, cara. Bom, e começando a leitura das cartinhas, né, da semana passada, agradecendo a quantidade enorme de cartinhas. O quarto do Raid tá até a boca, né, ele não tá conseguindo mais dormir, né, porque tá guardando todas as cartinhas lá. É muito papel, Raid, você vai vender pra reciclagem? Não preciso nem comprar mais papel higiênico aqui. Nem papel? Ô, louco! Ô, louco, cara! Ele imprime todos os e-mails que chega. Mas só as cartas de troll que vai pro banheiro, né? É. E olha, são muitas, hein? Tem muita trollada. É, começando a leitura das cartinhas, né? Vamos lá. Homem mal, o que diz a sua cartinha? Então vamos lá. A carta do seu Fernando Moraes, ela vem dizendo assim. Fala, galerinha. Tudo certo? Eu acho que tá. Minhas expectativas para E3 são sempre as mesmas. A Nintendo chutando bundas. A Sony se desculpando por algo. Com certeza. Nossa. Vai ter coisa a se desculpar. E da Microsoft, ele não sabe bem o que esperar. Eu também não tem muita coisa, não. Nada, né? Tem o Serras of War, né? Serras of War, E sei lá. Forza 4, cara. Forza 4. Bom, então, Lula, ele disse que quer te corrigir, porque segundo as contas científicas e matemáticas que ele fez lá, triplicar 3 jogos dá 9, não 6, como você falou. Eu agradeço a correção e ele tá certo. Eu ouvi no cast e eu falei, caramba, eu falei que... O triplo de 3 era 9, era 6, né? E não 9. Realmente eu errei na matemática, valeu pela correção, ele tem razão. Então, ele disse que, falar um pouco mais sério agora, ele acha que a Sony não vai reconquistar uns fãs que perderam nessa E3. Uhum. Eles estão muito de cabeça fechada e não estão assim mais light que nem a Nintendo. Ele falou que agora tá feliz, que ele é um dono de um 360, né? Que ele tem um arcade agora com esse novo, com 4GB. Tá perguntando se a gente quer dar pra eles alguma dica de cuidado com console, de jogos. Olha, cara, jogos você pode ler nas análises lá que vai ter bastante. Agora, cuidados, eu acho que essa versão aí não precisa de muita frescura, não, né? Não, pau na máquina. Essas versões novas aí, pau na máquina. 3RL é coisa do passado. Então, ele falou também que o NGP, né, ou o PSP2, ele acha que não vai ser o mesmo estouro que foi o DS, que nem o próprio PSP foi, mas ele espera queimar a língua, já que ele gosta da Sony, né, mas eu acho que você não vai queimar a língua, não. Eu acho que... Bom, mas... E reclamando do e-mail do Gigantesco, fala, agradece a paciência do nosso cast e tá falando pra gente que foi um bom passeio para o enviado especial do Planeta Orion. Opa, a gente espera que seja também. A gente espera que ele volte. É, né? É bastante coisa, né? Já se ele voltar, tá beleza, né? Tem que voltar. Sobreviveu. Então, mas valeu pela cartinha. Aí, valeu pela correção. Eu estava errado mesmo, né? E continuando aí, Mr. Bubbles, o que Sim, diz a senhor. Sua parte? Bom, o e-mail aqui é do Manuel Vox. E ele tem algumas coisas para comentar, ele até numerou aqui, é um monte de coisas, mas eu vou tentar resumir. Ele fala que, o primeiro, não compara a queda da PSN com a 3RL do 360, pois, sinceramente, perder um videogame deve ser muito pior do que ficar 20 dias sem um serviço, que no caso é a PSN. Então ele está, no caso, falando que o problema da 3RL foi muito pior do que a queda da PSN, né? E, assim, eu acho que são pau a pau, né? Eu acho que são problemas muito ruins. Não, eu acho que são dois problemas que abalam a confiança de uma forma violenta, assim. É que no caso do 3RL, por exemplo, você trocando o videogame, você resolve. No caso da PSN, a PSN voltando, não dá pra ter muita certeza mesmo assim, né? Mas mesmo assim, trocando o videogame, se você for lá trocar o videogame, não é uma coisa que você troca, vai na loja e troca, você tem que comprar outro, Tem que comprar outro, né? No nosso caso aqui no Brasil. Mas... Mas a questão da confiança, no caso da 3RL, a Microsoft chegou e falou, olha, é falha nossa, é isso, é aquilo, vamos te dar um console novo. Quanto tempo a gente levou para ouvir alguma coisa da PSN? Ah, bem mais tempo. Cara, a gente ficou no escuro, velho. Ficou no escuro. Até descobrir aí, pinga num site que foi invasão. Aí não sabe o que, que roubaram, o que, que não roubaram. A Sony não fala nada, a Sony não divulga. Cara, e isso que afunila a confiança, cara. O problema foi mais a abordagem do problema do que o problema em si, se eu falar, né? É, e outra, né? O 3RL não é uma coisa que pegou todos os consoles, né? Mas sim, os da primeira pegou, sim, né? Toda a primeira geração, então. Mas a gente, se o problema foi corrigido... E hoje, por exemplo, tudo bem que a gente no Brasil, a gente tem console importado, não pode trocar. Mas quem comprou o console oficial da Microsoft não tem esse problema, né? Então eu acho assim, que é um negócio que tá superado. O da PSN, acho que vai levar muito mais tempo nesse sentido. Porque a gente sabe que não é uma troca de console. O serviço vai ter que ficar no ar e mostrar confiabilidade por muito tempo para provar, entende? Que ó, realmente não vai acontecer, não vai ter problema. Então, apesar que tô falando de custo para as duas empresas, acho que deve ter custado a mesma coisa, né? Se for que foi por volta de 1 bilhão que eles podem vir a gastar, 1 bi foi o que a Microsoft gastou aí, tendo que trocar videogame de todo mundo, não sei. Beleza. Então, continuando aqui, ele fala, ó, concordo que o Move não inovou, pois eles tentaram pegar o público casual do Wii, mas também não vi nada demais no Kinect, pois os jogos bons são raríssimos. Não sei, pelo jogo de dança que ele falou, né? E um exemplo disso é o Homem Mal dizer que usa o Kinect praticamente para navegar na Dash. Sinceramente, eu não gastaria R$600 só para ter um dispositivo para navegar sem os controles nos menus. E isso eu concordo com ele totalmente. Eu também concordo com ele. Paguei R$350. É. Mas você sabe, eu concordo com ele. Fala aí, Pascoal. É que, por exemplo, é a mesma coisa que eu vejo com o Wii Remote, por exemplo, apesar dele não custar R$600, mas é uma coisa que eu também comprei e até agora não vi tanta utilidade, a não ser o Wii Sports Resort. O, né? O Plus, você fala, né? O Emotion Plus, desculpa, nem sei o que eu falei antes. Mas, mas é, então, os caras fazem essas paradas, só que daí, eu creio, né? Agora eles começaram a pensar já na próxima geração e eles estão um pouco se lixando, tá ligado? Pra esses acessórios. Eles falam, se foda quem comprou essa merda e não vão fazer porra nenhuma. As empresas tudo que produzem jogos, elas estão se concentrando em fazer jogos pros novos consoles e eu acho que tá tudo largado às traças, tá ligado? É o que eu acho, assim, também não tenho certeza. Ah, eu acho assim, eu acho que uma coisa que sai com o videogame desde o primeiro dia tem muito mais chance, né, de ter jogos bons, essas coisas. A questão do Kinect, o Move também, não sinto motivação ainda para comprar um Kinect. A realidade é que o Kinect vendeu bem mais, independente dos dois estarem, digamos assim, para jogos, assim, eu acho que ainda não vale a pena, o Kinect conseguiu ter um desempenho comercial bem mais interessante que o Move. É porque então... o Move, o preço que você vai pagar nele, praticamente dá para você comprar um Nintendo Wii, né? E é a mesma coisa, assim, eu acho que pelo menos o Kinect apresentava uma proposta diferente. É, o Kinect é uma proposta diferente, é só isso, mas também, eu ainda não sinto vontade de ter um Kinect, eu falo, precisa ter mais software e ver se ele vai ter esses softwares antes da geração acabar. Mas a diferença é, concordo com ele, a diferença é que o Kinect teve sucesso comercial razoável e o Move não. É que eu acho que também o Kinect vai ser usado no próximo console, né? Acho que ele vai ser o mesmo, acho que não vai ter um outro Kinect, acho que vai o mesmo vai acessório. Vai herdar, né? Vai passar pro próximo. Também chuto isso daí. Então, eu acho que o e-mail dele aqui, né, eu tô vendo, é mais pra tentar equilibrar, porque eu acho que no outro cache... A gente acabou falando muito mal do PS3. A gente não, porque eu não falei nada, hein? Já vou avisando os ouvintes. Mas vocês meteram o pau no PS3 e acabaram defendendo muito o Xbox. Então o e-mail dele é pra dar uma meio equilibrada, mas... Não, mas cara, eu acho que a gente... Eu acho que a gente segurou mais ali a Nintendo, cara, e não, beleza, a Sony a gente meteu o pau porque ela também mereceu, cara. Mas, cara, eu pelo menos me sinto não ter lustrado o lado do 360, não, cara. Eu acho que o E3... Sem nada pra anunciar, com dois exclusivos igual a Sony, eu acho fraqueza demais, cara. Ah, mas assim, em termos de exclusivo, ela tem igual a Microsoft, né? Dois também. Não, eu tô falando justamente da Microsoft. Então, as duas estão pau a pau nessa. Eu acho que a única que a gente falou melhor mesmo foi a Nintendo, porque é o que tá melhor mesmo na... E assim, o teste foi real, tá exato o negócio. Não tá bom, é a realidade. O teste foi real, não, é a realidade. Fomos parciais nesse site. Não, se é parcial, é porque a realidade é parcial. Então. Ah, a gente não defende desenvolvedor de hardware aqui. Acho que a gente fala mais de jogo. Eu, pelo menos, não sou fã de nenhum desenvolvedor de hardware. Enquanto quando eles não pagarem pra gente, a gente não vai defender ninguém também. Quando eu falo que eu gosto da Nintendo, eu falo da desenvolvedora de jogos, não do videogame Nintendo. Videogame moderno. É, eu também acho. Eu acho que a gente refletiu a situação do mercado. A Nintendo tá em primeiro lugar, a gente acabou que era quem tem pra apresentar mais novidades. A Microsoft, em segundo lugar, é quem tá numa situação um pouco mais estável. E a Sony tá em último lugar, cara, e tá mal mesmo, é a realidade. Vou fazer o quê? Não posso? Se a Sony estivesse em primeiro, acho que a gente teria muito mais coisas boas pra falar dela do que a gente falou. Paciência. Bom. Ah, cara, eu defendo desenvolvedores de rádio. É por isso que eu só tenho o 360 e o Play 3 e o Wii. Cara, e o PSP. Você não conta que você tem todos. Tá vendo? Aí você quer dizer que o cara é parcial? O cara tem todos, velho. Não tem. Não, mas ó, isso cara, não quer dizer nada, hein? Eu sou consumidor, velho. Eu sou consumidor. Não quer dizer nada. É o cara... produto que me. Eu avalio o produto que se apresenta pra mim, cara. É verdade. Bom, deixa eu continuar aqui, senão vai ficar. Vamos lá. Ele colocou. Não, tem algumas outras coisas aqui que ele falou que é interessante, ó. É, ele falou que colocar o número de vendas como fator para definir qual foi o melhor console é equivocado. É, porque também. Se for levar em consideração o Wii, foi infinitamente superior ao Xbox, coisa que ele fala que não pode ser medido assim, né? Isso é verdade. Eu também acho que não tem nada a ver comparar. É até porque a questão de qual foi melhor e não foi melhor vai depender de cada pessoa, né? O pessoal pode ter tido um Super Nintendo nessa geração e achar ela melhor, então não... Que eu acho assim, que é errado, né? Eu concordo que é relativo, mas é a única forma que a gente pode medir. Não dá pra você mensurar de outra forma. A única porque forma outra forma é sem gosto, né? É gosto pessoal, então não tem como. E gosto é subjetivo, não tem. É, vamos lá, ele colocou aqui, ó. O PSP é um fenômeno de público e crítica, e creio que o novo NGP também será, mas eu prefiro o 3DS. Eu também não entendi porque que ele acha que o PSP é um fenômeno. Acho que na casa dele é um fenômeno de crítica. Cara, eu tô sentindo que é esse cara. Meu, eu tô sentindo que ele é um funcionário de uma empresa de quatro letras aí. Não, não, eu acho que, tipo assim, ele tá dando a visão dele. Tá dando ele a visão é que nem a Globo, tá ligado? Quando tá falindo um programa. Não. Sucesso de crítica de público. Vale ler o e-mail dele, é a opinião. Não, vale o e-mail. Se a opinião dele diverge da nossa, não tem problema nenhum, cara. Tem problema nenhum. Inclusive, eu concordo com muitos pontos que ele mandou aqui. Só esse do PSP que eu realmente não acho que foi esse fenômeno todo que ele falou, né? Tá num campo de realidade afetado. É. Continuando, eu falo, o PS3 não tem só Uncharted, ele tem os melhores e mais variados exclusivos. Entre eles, um dos jogos mais injustiçados dessa geração que não... Que na minha opinião é um dos melhores, que é Heavy Rain. Eu também acho não que. Não é aquele jogo que só o Paulo gosta? Então. Aí é gosto, né? Mas eu também gosto mais dos exclusivos do PS3, dessa geração. Assim. É difícil, né? Mas eu acho que ele. Não fala que eu gosto mais, mas ele tem sim muitos bons exclusivos, sim. Não é só Uncharted, não. Eu concordo, tem ótimos exclusivos do PlayStation até 3. Até o Ratchet Clank, que ninguém gosta muito, eu adoro o Ratchet Clank. Não, eu acho, cara, eu acho Ratchet & Clank um baita jogo de plataforma, entende? Eu acho que tem ótimos exclusivos o PlayStation 3, inclusive uma variedade de exclusivos melhor do que tem no Xbox. O detalhe é que os exclusivos do PlayStation 3 não têm um sucesso comercial tão impactante quanto a Microsoft tem conseguido com os dela. Quanto tem conseguido com Gears, com Halo, isso que eu acho, né? Tipo, e isso e aqui, tipo, o que eu penso... Não há continuidade para game que não faz sucesso comercial. Infelizmente, porque todas essas empresas, cara, elas não são ONGs do videogame. Elas não são organizações não governamentais ou filantrópicas. Elas precisam de dinheiro. Então, um jogo, por mais nota que ele tenha, e se ele não vender, a gente sabe que a realidade é que ele não vai ter continuação. Sim, mas só para terminar, né? Fala que tá ansioso pela E3 e pra ver o novo console da Nintendo e como é que vai ser a disputa do Battlefield 3 com o MW3, né? E é isso aí. Falou, valeu pessoal e continue assim. Abraço pra você também, Manuel. Cara, valeu mesmo pelo e-mail. E é isso aí. E mais um recado aí, uma coisa muito importante, né? É que, como acho que todo mundo já sabe, o Cetisa tá na E3. A gente fez uma vaquinha e mandou ele enviado pra lá. Enviado especial do Orion Games pra E3. E ele vai transmitir vídeos, né, de lá pro site, né? Ele vai fazer igual o plantão da Globo. É, toca aquela musiquinha lá de desgraça, né? Do plantão. Sim. Aí, musiquinha de guerra. Aparece o Cetisa lá. Sim. Então, e assim, aleatoriamente, né, que a gente não sabe ainda os horários, mas... Não, ele vai... eu acho que ele vai estar, sabe o quê, cobrindo revelações bombásticas, assim, então ele vai estar na hora mandando vídeo, assim, então o pessoal tem que ficar esperto no Twitter, acho que ele vai estar anunciando no Twitter, né, antes de entrar online. Isso, no Twitter vai anunciar no Facebook também, provavelmente, né, uhum. E no próprio site também, assim que a gente souber quando ele for fazer, falar quando alguma coisa... Quando começar a tocar a musiquinha da Globo, né? Aí a gente já... A gente coloca no site, que já solta o Twitter e solta o Facebook também, né? Tudo isso. Uma rede integrada aí. Isso. E... Então, será que ele vai falar que vai sair Shadow of the Colossus pro Xbox? Ele disse que é uma notícia que ele ia dar. Eu acho que vai ficar por ano que vem, viu? É, vamos ver. Então, e quando ele for falar, né? Apresentar algum vídeo, vai aparecer uma janelinha no site, né? E já tem o player lá e vai começar a falar e todo mundo vai acompanhar ao vivo já. Então é uma coisa bem... vai estar bem automático aí, fácil. Então você tá acessando lá o site, de repente pula a cara do setista assim na tela. Ó, que coisa boa, né? E também ele vai ter um resumo do dia, né? Então todos os dias da E3 à noite, o setista vai entrar online no Justin TV pra fazer um streaming com um resumo do que ele viu o dia inteiro, né? Do que aconteceu, qual foram as novidades. Aí. A gente ainda vai passar o horário, provavelmente pelo site, assim, por toda essa, todos os meios que a gente tem disponível, né? Twitter, Facebook. Então o pessoal fica ligado. É, legal. E durante todos os dias da E3 vai ter o resumo do setista. Inclusive eu também vou estar lá assistindo no Justin TV, fazendo pergunta pra ele do que ele viu. E todo mundo que puder acompanha, a gente só não tem certeza do horário, mas a gente passa antes em... Na dúvida, acessa o site o dia inteiro. Fica dando F5 não, que senão eles derrubam o servidor. Mas fica pelo menos... Se for pra dar F5, dá no Twitter, né? Se for pra derrubar, derruba o Twitter. Perfeito. Ricadinhos, mandem suas cartas para... mandem e-mails dessa vez, porque cartas eu não aguento mais. Para oriongames@gmail.com. Sigam-nos no Twitter... apertem o botãozinho de curtir no Facebook e ouçam o cast. Beleza. Verdade. É quando tivermos produtos, comprem nossos produtos também. É isso aí. Olha o jabá do Pascoal. Tá aproveitando. Oh, tem que cobrar do cara, pô. Mas é isso, galera. Muito obrigado pelas cartinhas aí. Vamos pro assunto de hoje. E começando o tema de hoje, galera, um tema que a gente esperou muito para poder falar. Deixo claro aqui que hoje a gente vai se focar no Zelda Ocarina of Time, né? Porque não dá pra gente falar inteiro da série Zelda, depois a gente também pretende falar de outros jogos, mas é um assunto que acho que levaria, né? Falar da série Zelda como um todo levaria muitos casts. Então a gente vai focar naquilo que acho que a galera espera mais, que foi o Zelda Ocarina of Time. Quando o pessoal gosta de falar, merece, né? Merece, sim. Merece vários cans. E, bom, ele foi um jogo lançado em 1998. Onde você estava em 1998, Mr. Nossa. Pode falar, Pascoal. Não, pode falar, fala aí, mano. O Pascoal eu vou chamar por último. 98 eu nem lembro em que série do colégio eu tava. Você nem lembra em que série do colégio você eu tava? Eu lembro. Só que eu não joguei o Ocarina of Time na época de lançamento, não. Só vim jogar depois que eu conheci o Pascoal, que é fanático, que acabou fazendo todo mundo jogar, né? É verdade, acho que vocês dois jogaram por minha causa, né? Isso. Você foi um influenciador, Pascoal? Você que foi o formador de opinião aí no caso? Nem só por ser influenciador, mas é porque eu era o único que tinha o Nintendo 64. Exato, né? Então... ele foi fornecedor também, né? Fornecedor. É. E conta pra gente, Pascoal, onde você estava em 1998? Então, em 98 eu tava no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Aliás, uma cidade ótima, né? Muito quente. Não, tem que fazer muito aquele legal. Negócio assim, né? Tipo assim, São José do Rio Preto, 1998, interior de São Paulo. Então, então, 98 foi um ano muito foda pra mim, assim, em termos de videogame, porque eu tinha uma locadora de videogame perto da onde eu morava, né? Então lá tinha, na época, ninguém tinha PlayStation, ninguém tinha 64, era inacessível pra todo mundo no Brasil, esse tipo de coisa. Mas na locadora tinha todos esses videogames, então foi onde eu conheci Resident Evil, foi onde eu conheci vários jogos clássicos, Tenchu, e um desses o Ocarina of Time. GoldenEye também, GoldenEye bombava na locadora nessa época. E E assim, só que eu vim jogar mesmo o Ocarina of Time por volta de 2000, que um primo meu com mais poder aquisitivo, né, na época, ele tinha o 64 também, ele comprou o Ocarina of Time. Porque na época eu só tinha um cartucho de 64, que era o Mario 64, e não tinha como jogar qualquer outra coisa, né? Ninguém tinha pra emprestar também. Aí qual o nome desse seu primo com alto poder aquisitivo? Dá o nome aí ao patrocinador. Vitor, valeu, hein, Vitor? Valeu, Vitor. Obrigadão. Graças a você, conheci o Ocarina of Time. Mais de 10 anos depois a gente tá fazendo esse cast, a culpa é tua. Verdade, né? E, tipo, eu lembro que na época as revistas falavam muito, tinha até uma certa polêmica, o Volney lembra disso também, porque o Final Fantasy sempre foi muito aclamado O ano do lançamento do Final Fantasy VIII, né? Que é um dos melhores, se não o melhor Final Fantasy. É. Cara, que ano, hein? Foi um ano foda pro videogame, 98 então. Foi foda. É, e também eu tive um pouco de... É um preconceito, né? Pode ser. Tinha um pouco torceu de o nariz. Preconceito, torceu um pouco o nariz pra Zelda, pelo fato também de o pessoal ficar comparando ele com Final Fantasy. Eu sempre fui fã do Final Fantasy, né? Então, e todas as revistas na época falavam, né? Qual o melhor jogo do ano, né? O que foi melhor em 98? Final Fantasy. Qual o melhor RPG? Que inclusive eu acho que eles não devem nem ser categorizados na mesma juntos, assim, né? Apesar do Zelda também ser RPG, eu acho ele bem diferente do Final Fantasy. Eu também concordo, assim, eu acho que não é um parâmetro muito diferente. Eu acho que eles são bem diferentes. Cara, eu também. Tá aí um negócio que eu concordo, não sou fanático jogador de Final Fantasy, mas eu acho o Zelda muito mais adventure e plataforma do que RPG. É, eu também, assim, e Zelda acabava ganhando, né? Sempre teve altas, mais altas do que o Final Fantasy, eu ficava meio assim, né? O Zelda, ele, na época, o Ocarina of Time, ele atingiu a nota 10 em todos os critérios da maioria das revistas de videogame na época, inclusive a Famitsu, que é uma da é a mais famosa no Japão, né? É um dos jogos que figura entre os 10 da Famitsu, né? Que é o 40-40 da Famitsu, que eu acho que é uma das revistas mais chatas da face da Terra, verdade, né, pra avaliar. Então, só pra ter ideia, tipo assim, algumas coisas, ele foi o primeiro jogo 3D da série Zelda, então tem mais isso, né? Os caras estavam mudando do 2D pro 3D, né? Tinha mais esse risco. Isso foi muito incrível, assim, pra época, porque eu não cheguei a jogar os Zeldas anteriores na época do Super Nintendo e Nintendinho, mas Zelda já tem, não aqui no Brasil, infelizmente, mas assim, nos Estados Unidos e no Japão, a gente tinha uma tradição já grande, porque muita gente não sabe disso, mas o primeiro RPG de videogame foi o Zelda. Todo mundo acha que foi Final Fantasy ou Dragon Quest, mas na verdade quem definiu aquele padrão de RPG dos consoles 2D, né, no Nintendinho, depois Super Nintendo, foi o Zelda. Ele criou aquela plataforma que você via em isométrico as cidades e você podia andar pra qualquer direção. Isso foi criado lá. O que o Final Fantasy adicionou foi aquele... O Final Fantasy, o Dragon Quest, foi aquele combate por turnos, né? Porque o Zelda, desde dos primórdios, ele era batalha em tempo real. Só que na época do Nintendinho e desses outros consoles, não ficava tão legal a batalha em tempo real, porque a jogabilidade era limitada e tal. Mas quando essa adaptação que a Nintendo fez pro Nintendo 64 foi incrível por isso, porque além de ser uma transição de uma plataforma para outra, adicionar uma dimensão a mais, né, no que eles já tinham antes, eles conseguiram fazer isso com muita perfeição em todos os critérios. Acho que foi uma das coisas que tornou esse jogo o mais foda, foi porque, por ser a primeira adaptação da série pro 3D, ele realmente foi extremamente bem sucedido. Não, eu acho que nem os mais otimistas fãs de Zelda esperavam que fosse ficar tão legal, fosse, né? Tão bom, né? É verdade. Então, ele permanece no Metacritic, né, com média de 99 e 100 até hoje. Eu acho que nenhum jogo bateu, né? Eu não lembro qual jogo chegou mais perto, mas não sei se foi Uncharted 2 ou GTA 4 ou algum Mario Galaxy, mas continua sendo, digamos assim, o jogo de videogame mais bem avaliado da história do videogame, né? Em matéria de crítica, né? Em matéria de vendas, ele vendeu 8 milhões de cópias, que é muito pra época, né? Tipo assim, o tamanho que era o mercado de videogame naquela época pro tamanho que é hoje, né? Vender 8 milhões de cópias, a gente tá falando aí, 8 milhões de cópias. Nintendo 64, né, velho? Nintendo 64, que era o segundo, digamos assim, ele tinha a base. A Nintendo ficou em segundo lugar na geração, né? A base instalada dela era menor do que a do PlayStation. Então a gente tá falando aí, cara, do que vende, por exemplo, hoje, com o mercado muito maior, o que vende um Call of Duty, ou que vende um Halo, ou que vende, sei lá, o próprio Resident Evil 5, que é um jogo que vendeu bastante, tá perto dos 8 milhões de cópias, uma coisa assim. Então eu acho que é um feito extraordinário até hoje. Ainda mais pro gênero, né? Porque o RPG não costuma ser um gênero que vende tanto quanto o FPS ou jogos de ação em geral, né? Então realmente foi uma vendagem extraordinária. Mas O jogo em si, a gente vai falar isso ao longo do cast, ele tem várias outras características, não só o belo gráfico que ele tinha pra época, né? Mas tem várias coisas que fizeram dele esse sucesso todo, e a gente vai destrinchar isso ao longo do cast. Ah, sim. Também. Só falando dessa parte aí da comercial do jogo, né? Os releases que ele teve, né? Pra gente arredondar esse começo. O jogo, ele, em 2003, ele foi relançado pro Nintendo GameCube na forma de um disco bônus, né? Esse disco também tinha uma versão aprimorada do jogo, né? Que chamava Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Tá? Eles lançaram depois essa versão do Master Quest, que todas as dungeons foram refeitas, né? Repensadas. Ele é mais difícil, inclusive, né? É a Master Quest. É uma aventura de um mestre. É quase um Master Ninja. Mas tem uma coisa até curiosa pra fechar isso. Ele tinha sido planejado pro Nintendo 64 DD. Que e aí acabou que um não rolou, fracasso, né? E acabou saindo depois no GameCube. Pra quem não sabe, esse 64DD foi uma tentativa da Nintendo de acompanhar o mercado que a Sony tava vencendo com o CD, né, do PlayStation, que o 64 era de cartucho, então eles desenvolveram uma outra parada lá que no fim acabou sendo uma merda maior ainda. Só que esse Zelda Master Quest ia ser uma versão mesmo, que nem o Mr. Bubbles falou. É exatamente o mesmo jogo, só que quando você entra nas dungeons, os desafios são todos diferentes e muito mais... Elas são diferentes, né? Elas são diferentes dentro mesmo. O logo é azul, né? É diferente a cor na abertura do jogo. Assim, é legal porque, assim, pra quem queria jogar de novo, era um novo desafio, né? Porque apesar do jogo ser o mesmo, assim, a maior parte do jogo você passa nas dungeons, né? É verdade. Ah, e tem uma outra curiosidade aqui, os caras falam que a música original, né, do Templo do Fogo, ela tinha cantos islâmicos, né, e diz que a Nintendo foi proibida de colocar dessa forma, né, e teve que substituir o tema sem colocar cantos islâmicos. Eu acho que isso aí foi mais frescura da época, né. Isso aconteceu mesmo, inclusive eu vou até deixar o link das duas versões pro pessoal ouvir. Mas assim, falando em termos musicais, esse jogo, que aliás, o tema principal do jogo é a música, né, porque o Ocarina é um instrumento musical, mas é uma coisa que eu achei na época perfeito, porque praticamente eu tenho, assim, baixado em MP3 aqui no meu computador, praticamente todas as músicas do jogo, tem músicas muito boas, inclusive eu acho até que a própria série não atingiu esse mesmo nível musical nas outras versões do jogo depois disso. É muito bom. Eu acho que a própria série, tipo assim, vista a avaliação que o jogo teve, né, nenhum outro jogo na face da Terra atingiu o tamanho e nível de perfeição, né? E que nem o Pascoal falou, como o jogo, o tema dele era a ocarina, né? Então as músicas eram fundamentais pra jogabilidade também, né? Porque elas serviam como como mágica, né? Elas abriam portas, tinham poder. As músicas tinham alguns poderes, né? Que você usava no jogo. E o que eu acho mais impressionante nas músicas é pelo fato do ele ser cartucho, né? Então ele não tinha qualidade de música de CD, não tinha como ser música orquestrados, por exemplo, como era no Final Fantasy, mas mesmo assim as músicas são boas, né? Assim, até pela limitação que eles tinham no cartucho, as músicas nem por isso deixaram de ser tão boas quanto foram, né? Mestre Koji Kondo, né? E assim, o legal também é que hoje em dia você consegue encontrar no YouTube versões orquestradas dessas músicas que na época eram de cartucho, né? Então, assim, você vê que a versão de cartucho ainda é muito boa, mas ela, se tivesse sido orquestrada na época, teria sido muito foda, né? E eu curto pra caramba as versões de orquestra também. E agora falando também da história, né, e dos personagens, né? O jogo, ele se passa no reino de Hyrule. Falei certo, Pascoal? Falo assim também, né? Então beleza. Como eu não falo nem português direito, pode ser que esteja errado, mas alguns vão falar que é Hyrule, alguma coisa. Mas todos os efeitos, isso aqui vai ser Hyrule. Hyrule. Reino de Hyrule, né? O nosso inglês britânico. É tão carismático quanto a Vila do Chaves, Hyrule. Hyrule tem alguns lugares, por exemplo, a Vila Kakarika é uma típica Vila do Chaves, é tipo um cortiço medieval, assim, né? Poderia chamar. E é tão acalentador quanto. Eu gostei do adjetivo. Muito bom. Porque eu acho assim, o interessante do que eu achava muito mais legal na época, e era o tipo de coisa que a gente não tava muito ambientado em jogos, é que o Zelda é um mundo aberto. Hoje em dia tem GTA, tem esses outros jogos assim que representam muito bem isso. Mas na época os jogos eram divididos por fases e principalmente por loadings, né? Que era o que deixava todo mundo muito de pé no saco. Mas o Zelda não, ele era, como era cartucho, não precisava carregar. Aliás, carregava de uma outra forma, então não, era mais rápido e ele assim, ele te possibilitava ir pros lugares como se fosse em ambiente de verdade. E isso trouxe uma sensação diferente para quem jogou também na época. Isso eu achei muito interessante. Pelo menos eu tive essa sensação, assim. Toda vez que eu volto a jogar Zelda, parece que eu tô voltando para uma terra natal, sabe? Você volta pra aquele lugar. Foi a sua primeira experiência, assim, de um jogo, assim, open world, assim, mundo aberto? Sim, sim. Na época, acho que até hoje é uma das melhores que eu tive, assim, de mundo aberto. E na época era único, assim, nunca tinha. Aliás, ele tem várias particularidades únicas que nenhum jogo até então tinha criado. Mas é a história, Pascoal. Conta a história. Bem, conta a história, Pascoal. Falando dos personagens, né? Assim, vamos situar aqui os personagens. A gente tem um... dando um prólogo, assim, porque... É. Fala do herói, do Link. O Link, é uma curiosidade, ele é um trocadilho, porque um dos jogos da série era, a lenda de Zelda, um Link para o passado, né? Um elo para o passado. Então tem todo um... Mas vamos voltar na história. Vamos começa... É uma história típica de... O Link é um elfo, né? Ele, não, na verdade, ele não é um elfo. Ele mora numa vila de elfo. Não, ele é um elfo, sim, né? Qualquer um que tiver uma orelha pontuda é um elfo. É um elfo. É um Legolas elfo. É um elfo, não é? Verdade. Isso. Mas assim, ele vive na Floresta Kokiri desde criança, e a Floresta Kokiri tem uma particularidade. É como se fosse a Terra do Nunca, assim. Os habitantes que moram lá, eles não crescem. E todos eles têm uma fada... Acho até que isso foi baseado no Peter Pan mesmo. Todos eles têm uma fada que acompanha eles, e essa fada é um pouco difícil de definir. Porque ela funciona como se fosse uma parte integrante da própria pessoa, assim. Ela vai junto, ela entra na mente dos personagens, assim. É como se fosse um guardião de cada ser vivo da floresta. E esse personagem, o Link, ele não tinha uma dessas. Então, como em qualquer circunstância da vida, quando você é diferente do meio onde você vive, você sofre um preconceito, né? Bullying. É, isso, exatamente. Ele sofria bullying na floresta. Tem um elfozinho, um filho da puta, que zoou ele no começo, né? Verdade. E ele era muito aloprado, e a única personagem do jogo é a Saria, que era amiga dele, assim, na floresta, né? Os outros alopravam, então ele cresceu com essa coisa de ser menosprezado por não ter uma fada, e ele não conhecia nada fora a floresta. Ele vivia naquele vilarejo, e o mundo pra ele era um desafio, assim, uma curiosidade. E começa a aventura quando a árvore que rege a floresta, é uma árvore que tem vida e ela fala tudo, né? A árvore de cu, ela pressente que vai ter um grande perigo, e ela manda uma fada em especial pra avisar o Link, que é o personagem principal, que ele deveria ir avisar a princesa de que ela ia sofrer um atentado, tal, que ia acontecer alguma coisa em Irune. E essa fada vai até o personagem. Que é a nave, né? Que é a fada nave. É aí quando começa a aventura, quando é chamado pra aventura, né? É. E o interessante disso, que é uma parte que eu acho muito foda, que ela chega pra acordar o personagem, e o personagem tá lá querendo dormir e tal, não levanta. Aí ela faz um comentário que eu acho foda, que ela fala: pode esse reino depender de um garoto tão preguiçoso? Eu acho muito foda essa parte. E até então, os jogos do Nintendo 64, eu acho que em geral, tirando Final Fantasy, que também sempre teve um roteiro extenso, né? Mas os jogos do 64 não costumavam ter essa densidade de história. Normalmente era, tipo, Mario, né? Que é o personagem vai salvar a princesa e não precisa saber nada além disso, assim. E esse... Os jogos da Nintendo, em geral, não tem uma história muito complexa, né? Eu acho que por mais que ainda assim a história do Zelda seja simples, ainda é um dos que mais tem história nos jogos da Nintendo. É. Né? E que nem você falou, a história dele ainda é bem simples, né? Que é uma história que tem um herói, uma princesa e um vilão, né? É bem simples mesmo. A base da história é bem simples. Mas o que faz dele legal não é a história completa. Até porque em todos os jogos da série é a mesma, praticamente a mesma história. Assim, a base praticamente, é, bem, né? É parecida, né? É, o que eu acho que diferenciou mais em termos de história nesse foi a questão da viagem no tempo, que a gente vai falar melhor depois, mas é o que não tinha nos outros Zeldas. Mas a história, a base, que nem você falou, continua sendo a mesma, assim, dos outros jogos do Zelda. Ou da Nintendo, né? Porque o Mario também é praticamente a mesma história. É. Uhum. É, bacana. E fala também um pouquinho do... Porque, tipo assim, os três personagens do jogo, né? O Link, que a gente já falou, né? Tem o Ganondorf e tem a Princesa Zelda, que a gente acabou ainda não falando o nome, né? É, a princesa que ele tem que salvar é a Zelda, não é a Peach. Correto? É, e ele não é o Zelda, é o Link, né? Ele é o Link. Muita gente que não conhece o jogo faz essa confusão, porque se o nome do jogo é Zelda, por que o nome do personagem principal é Link, né? Mas Zelda é a princesa, pra quem não jogou densamente o jogo. Mas é legal essa questão, que tem... Vou explicar um pouco da lenda da Triforce, é que o mundo de Hyrule foi criado por três deuses, e eles, depois que foram embora desse mundo, eles deixaram três poderes no planeta pra serem conquistados por alguém, sei lá. Não sei nem se a história é bem essa. Mas é o poder da força, o poder da sabedoria e o poder da coragem. E esses três ícones do jogo, que é a Princesa Zelda, o Ganondorf, que é o vilão, e o Link, que é o personagem principal, cada um desses representa uma dessas forças, assim. A princesa é a sabedoria, o vilão é a força, lógico, e o personagem principal é a coragem. Porque disso que se trata muito, assim, no jogo. Porque ele é só uma criança e ele sai para um mundo que ele não conhecia e enfrenta várias dificuldades, assim, sem ter muita força ou sem ter muita certeza do que ele ia fazer. Isso é bem interessante, assim. É, então por isso até os personagens não só eles representam mais as forças mesmo deles do que uma personalidade em si. Até porque o Link, ele não fala, né? É, isso é curioso mesmo na mecânica do jogo, né? Sempre... É engraçado que ele não fala uma frase e você entende. Você entende o que tá acontecendo, né? Deve ser bem difícil pular um roteiro assim, né? É. Quem escreve, assim, é. Porque você fala com ele e ele não responde nada, né? Os personagens respondem, tipo, como se ele tivesse falado alguma coisa, né? Fala assim, você chega e ele fala, quê? Você quer fazer tal coisa? Não seja louco, menino. Tipo, aí você entende mais ou menos o que ele teria falado pro cara, né? É, mais ou menos assim, né? Não me diga que você quer subir a montanha da morte. Você está louco, garoto? É muito perigoso. E é muito difícil conseguir fazer as coisas assim, com expressão, você passar... É arte, né? Isso daí. Você passar um entendimento sem necessariamente escrever alguma coisa ou falar. Eu acho muito ferrado. E também é porque eles tentam fazer você sentir o Link, né? Uhum. Que você seja o Link, né? Eu acho até que é uma boa sacada da Nintendo isso, porque, por exemplo, existem muitas decepções com personagens, e o legal é que eles fazem personagens que não tem tanta personalidade, se você for ver bem. E acho que até a sacada deles, porque você não vai se decepcionar com um personagem que, na verdade, você não conhece a personalidade dele. Você imagina a personalidade dele da forma que você quer. Isso faz com que ele se encaixe em qualquer coisa. Exato. Ele é do jeito que é na sua cabeça em todos os jogos, né? Então. Nunca muda. Inclusive, aconteceu isso agora com o novo Metroid, né? Com o ADRM, porque a Samus começou a falar, né? E ela teve uma personalidade agora e muita gente não gostou. Que imaginava ela de outro jeito e tal. E acho até que serviu pra eles como uma experiência pra talvez nem adotar mais esse tipo de... eu acho que não é muito o padrão deles, né? Não é? Mas, eles tentaram, né? Em compensação, no Zelda tem alguns personagens que tem bastante personalidade, assim, por exemplo, a Impa, que é a mestra da Zelda, assim, tem o Darunia, que é um chefão dos Gorons, que é uma raça lá. O mundo do Zelda, pra quem nunca jogou o jogo, lembra muito Senhor dos Anéis, que tem várias raças inteligentes que se interagem e tal. É mais ou menos por aí. Ele lembra mesmo a Terra-média, que tem vários lugares, assim... Esse não tem da neve, né? Mas tem o deserto, tem as montanhas, o pior que tem as florestas. A caverna de gelo também. Ah, é verdade, no mundo dos... Como é o nome? Dos Zoras. Dos Zoras, o reino Zora. Isso que é legal, assim, agora... A história é basicamente essa, né? O Link, ele é chamado pra aventura, né? E tem que seguir naquelas três dungeons que a gente vai falar. Mas o que eu acho legal do Zelda é o mundo mesmo, assim, né? E que nem você estava falando no começo, uma das coisas que eu tive muita dificuldade é porque ele é um jogo de mundo aberto, assim. Ele não tem missões muito claras pra você fazer. Quando eles falam que você tem que, por exemplo, ir pra Árvore Deku, que é o começo, né? Aí você tem que primeiro descolar uma espada, descolar um escudo, senão você não consegue sair da vila, e depois você tem que achar o caminho certo pra ir. Ele não é um jogo fácil, né? Ele não é linear, na realidade, assim, tipo assim, não é aquele negócio que é extremamente objetivo, que você tipo, é só andar pra frente que você vai chegar ali, não. Até nas escolhas de, por exemplo, quando chega uma certa etapa do jogo, que você tem que ir em seis templos diferentes. E existe. Você não. Eu sempre segui a mesma sequência toda vez que eu fecho o jogo, mas não existe uma necessidade de você ir em primeiro em um em especial, assim, você meio que tem uma grande leva de escolhas, assim, pra você... Assim, você não se sente tão preso naquele jogo. Isso eu achei muito interessante. E pra época era muito difícil você ver jogo nesse naipe, assim, porque a maioria era separado por fases, né, e tinha já uma linearidade já bem definida. Parte técnica também, de loading, essas coisas. Nesse aspecto, eu acho que foi interessante o jogo ser em cartucho. Possibilitou esse tipo de mundo. Realmente, pra época, tinha que ser dessa forma, eu acho. Não teria muitos loadings. Você imagina se ele não fosse, ele fosse em CD, não que seria impossível, mas com a limitação da quantidade de memória que os consoles tinham na época, você carregar muita coisa na memória do console não era possível, né? Então, não sei se seriam construíveis os mundos de forma sequencial para um console. Talvez por um aspecto, não seja pela parte de mercado, não tenha sido interessante para a Nintendo ter optado pelo cartucho. Mas, no caso, pro Zelda, eu acho que acabou sendo interessante. E ele tinha uma qualidade gráfica impressionante pra época, né? Nada em 1998 tinha um gráfico inteiramente 3D, né? Melhor do que Zelda, assim. Porque o Final Fantasy, ele tinha um gráfico muito mais bonito que o Zelda, só que ele tinha o detalhe que ele não era um 3D real, ele era uma imagem renderizada de um 3D feito em uma outra plataforma, né? Tipo, ele era feito um PC e era renderizado as imagens, né? Então ela era como se fosse vários JPGs. Os personagens, eles eram 3D mesmo, renderizado em tempo real, e algumas poucas construções, mas a maioria dos cenários eram todos pré-renderizados. Aí não tinha nem como competir, né? É diferente. Agora no Zelda era tudo rodando em tempo real. Real time mesmo. É. Real time mesmo. É, 240p. Progresso. É. Acho que era 320x240 as resoluções, negócio assim. Eu que tô sacaneando, 240p. A pessoa que gosta fica discutindo essas coisas, mas beleza. Mas continuando falando do reino de Hyrule, né? Eu acho que uma das coisas que todo mundo notava no começo já era o tamanho do campo de Hyrule, né? Que era muito grande, assim, pra explorar. Tinha. Acho até ele grande demais, até. Fica até meio perdido. Pra época era um ambiente 3D gigantesco mesmo, né? Quantos vilarejos? É uma curiosidade. Quantos vilarejos tem em Hyrule? É contabilizado isso daí? Não, é contabilizado. Tem o Vale Gerudo, que tem o Forte Gerudo, que conta como um vilarejo, né? É bem grande. Tem a Vila Kakariko, que é o mais famoso, e a Vila dos Kokiri. Na verdade, cada povo tem seu vilarejo. Que nem tem o Reino dos Horas, que é um lugar escondido também no alto do Rio dos Horas. E tem o... Quem mais que tinha? Ah, tem a Vila. E tem a cidade. Tem a cidade também, que é em volta do castelo. É, que assim, ele tem poucas cidades, assim. E elas são bem espalhadas, assim. Mas é até porque não tinha como ter muita coisa também no jogo, né? O que eu acho legal é que eles construíram todo um ciclo biológico, assim. Porque tem... Se você ver o mapa de Hyrule, tem desde a nascente do Rio dos Olhos, cima, ele desce, ele vai parar lá no Lago Ilha. Passa pelo Vale Gerudo e depois vai parar no Lago... É legal que se você estiver no Vale Gerudo, por exemplo, e você pular na cachoeira e cair, você vai parar lá no parte sul do mapa, que é no... No Lago Ilha. Isso, você vai parar lá embaixo. Então o mundo, ele é conectado mesmo, assim. Ele é, ele é muito bem construído, assim. A parte de deserto fica bem longe da parte de floresta e tem... Assim, eu acho que é um dos melhores cenários, assim, que eu já vi em termos de ambiente aberto e tal, porque as coisas se interligam muito bem. E eles souberam construir toda a história do jogo em cima desse cenário também, porque... Até porque no começo do cenário, ele não, o mapa não mostra tudo, né? Mostra só a parte que você já foi. Então você fica naquela de tentando descobrir até onde que você pode ir, né? A sensação, eu acho, maior de aventura que quem jogou esse jogo teve foi por isso mesmo, de você, por exemplo, a hora que você sai da floresta, que é a sua primeira sensação no jogo, você chega bem no campo de Hyrule e começa a tocar a música do campo de Hyrule, né? Que é incrível, né? Tipo, é muito emocionante aquela música, e você se depara com um mundo aberto que você, cheio de inimigos e de coisas assim, que você não sabe exatamente pra onde ir, você tem que, e fica de noite, isso que é mais interessante. Aliás, isso é uma questão técnica que nenhum outro jogo tinha na época, que era que o tempo do jogo ia passando, não em tempo real, mas ele ia por exemplo, tinha um ciclo de dia e noite. Né? Ele tinha um ciclo, é verdade. E você tava no cenário e quando anoitecia, tipo, apareciam outros inimigos e o amanhecer e o entardecer naquele jogo é muito realista pra época, assim. É muito não, bom. E outra coisa sensacional, que eu lembro do pessoal falando na época, eu não joguei na época tudo, mas tipo assim, o pessoal falando que o personagem crescia. Era uma coisa, tipo assim, você começava com ele criança e o personagem ele ia crescendo durante o jogo, né? O pessoal ficava, Ele cresce, mas assim, não é uma evolução... Não é um crescimento pelo tempo, não. É, faz parte da história. Faz parte da história. É uma coisa que eu lembro que ressaltavam na época, né? O detalhe mais legal é porque, assim, você começa a aventura e você é uma criança, você não conhece nada. E a primeira missão dele é chegar na Princesa Zelda e avisar que o reino dela vai ser atacado por um cara que vai vir do deserto e tal, que ele teve um sonho. Quando ele fala com a Princesa Zelda, ele conta tudo isso e ela fala assim, eu também tive esse mesmo sonho, mas pra gente convencer as pessoas aqui do reino, você precisa... a gente precisa abrir as portas do Templo do Tempo e tal, pra poder... Eu lembro que era pra poder ter o poder suficiente pra vencer esse cara, né? Porque ninguém ia acreditar em duas crianças que queriam que o reino ia ser atacado e tal. Então até porque a Zelda é princesa, não era rainha, né? Então não tem poder de decisão. Não tinha nenhum. E ninguém ia acreditar no moleque que veio da floresta e numa menina, né? Uhum. Então ele parte com essa missão. Aí ele vai pra Vila Kakariko, que ele vai subir a Montanha da Morte. E aí começa uma parte grande da aventura, que ele tem que recolher as três pedras espirituais que são a chave do Templo do Tempo. E nisso, na verdade, a primeira é naquela, na Árvore de Ku, né? É, a primeira você já consegue, é verdade. A primeira você já consegue com a Árvore de Ku, que era o símbolo da floresta e é o que ia dar credibilidade porque ele tava falando pra princesa, né? Uhum. Ele precisava apresentar algum tipo de documento. E aí é legal que você, nessa hora, a princesa te dá uma carta que é pra você poder passar num portão que fecha a Montanha da Morte, que é guardado por um guarda real. E aí quando você apresenta pra ele, ele fala, a carta diz mais ou menos assim, ah, esse é um herói que veio pra tentar salvar a Ilúvia, não sei o quê. Aí o guarda tirou uma com a sua cara, ele fala, ah, então, senhor herói, então é você que vai salvar o nosso reino, não sei o quê. Dá uma, tipo, porque é só uma criança e ele deixa você passar, mas tipo, dando risada. Dá uma debochada, né? Dá uma debochada. Esculacho. E aí, isso tem várias aventuras, você chega no reino dos Gorons, eles têm um problema, que eles convivem com uma outra raça que são os Dodongos, eles são os dragões. E os Gorons, eles comem pedra. E os Dodongos, eles dominam uma caverna que era onde tinha essas pedras que eles comiam. Então eles estavam, não estavam deixando eles comerem e estavam tendo esse problema. Então o cara fala pra ele, né, ah, se você conseguir derrotar os Dodongos e a gente puder comer e tal, eu te dou a pedra espiritual. Então era sempre um acordo, ele ia fazer alguma coisa e tem toda a aventura, você entra na caverna, vence os dragões e tal. E assim, quando você consegue, eles te chamam de irmão lá. Eles falam, ah, você agora é nosso irmão, você é um Dodongo também, não sei o quê. E é engraçado que ele vai andando pelo mundo e fazendo vários amigos, assim, né? Isso é muito interessante na história do jogo. E a próxima pedra espiritual depois disso é a que você pega no Reino dos Olhos. Do Jabu Jabu, né? Que aquilo, pra época, foi uma das coisas mais originais que eu já vi, né? Que é uma dungeon inteira que é dentro da boca de um peixe gigante. É dentro do corpo dele, né? É dentro do corpo, é verdade. Você entra naquela bocona gigante, mas é tudo dentro do corpo. E é da hora que ele tá infectado por umas... Parece umas anêmolas, assim, né? É, anêmona bioelétrica é o chefe, né? É, então, eles estão infectados e você tem que ir derrotando. É porque senão não teria inimigos dentro dele, né? Você vai matar o quê dentro? É, né? Ele mesmo. É legal que na missão tem o Rei dos Horas lá e a filha dele foi engolida sem querer por esse... Que esse peixe gigante, ele não era do mal, mas ele tava com esse problema e ele acabou engolindo a... É, ele tá tipo um vírus, né, que tá controlando ele. É. E aí, quando você consegue salvar ela, finalmente, que você sai, e eles saem... Mas eles saem pela boca, viu? Caso alguém pense. Eles vão sair por outro lugar. E aí, ela pede o personagem principal em casamento. E ele não sabia nem o que era, tal. Ela falou assim, porque a pedra espiritual do Reino de Zora, na verdade, era uma aliança de casamento. E aí, ele aceita pra poder pegar a pedra, e ela fica como se ele fosse ser o marido dela no futuro, né? É. Bem engraçado, assim, do jogo. Essa dungeon, ela é meio complicada, que você tem que carregar ela na cabeça durante bastante tempo, né? Nossa, isso é bem difícil. É, ela é uma dungeon bem complicada, porque ela tem vários níveis também. Ela tem vários andares. Todas têm, né? Mas você tem que ficar passando de um andar pro outro com aquela menina e tacando ela pra cima e pra baixo, é bem complicado. Na verdade, a maioria das dungeons nesse jogo, elas são bem difíceis, né? Bem difíceis. E ela sempre tem uma particularidade da dungeon, né? Que nem nesse caso era você carregar a menina, tem outros casos que é você... É que toda dungeon no Zelda, ela te apresenta um item novo. Então aí, vários obstáculos são feitos pra você ter que usar aquele item. Se eu não me engano, nessa dungeon você pega o bumerangue. Então você tem que começar a usar o bumerangue pra resolver os problemas da dungeon, né? É uma, agora, aproveitando que você falou isso, uma característica diferente nos jogos do Zelda é que em jogos como Final Fantasy, por exemplo, a evolução do personagem vai conforme ele vai acrescentando pontos de experiência, né? Experiência, depois ele vai subindo de nível e vai tendo uma força maior. No Zelda não existe essa questão de pontos de experiência. O que você aumenta para melhorar sua força é a barra de vida, que são os coraçõezinhos, e os itens que você vai adquirindo ao longo do jogo que vão deixando você mais forte. Mas assim, não tem uma evolução... É, taxada por números, né? É, ele não tem. É as armas e as armaduras dele que ele vai conseguindo, os itens mais fortes que vai deixando ele mais forte mesmo, né? Não, e uma coisa que limita no jogo também, porque é um mundo aberto, mas como você vai, tipo, não vai direto pra última etapa do jogo, é limitado por isso mesmo. Porque tem lugares que você, por exemplo, você só consegue entrar no Templo da Floresta se você tiver o gancho. Que o Templo da Floresta tinha uma escada pra entrar nele, mas a escada tá quebrada e você só consegue entrar se você usar o gancho, que funciona tipo uma... Shot. É, tipo uma bate-corda, assim, né? Pra ambientalizar mais. E outros lugares você só entra... Com determinados itens que você vai conseguindo conforme a aventura vai avançando, né? Uhum. Você quer falar a lista de itens aqui, Pascoal, pra você lembrar? Eu acho que nem todos são importantes, né? Tem item pra caramba. Tem muito item. Tem os mais importantes são o arco e flecha, o boomerang, que o Mr. Bubbles falou agora. Tem a bomba, que é muito importante também. tem... A marreta mega atômica, muito foda. Que é muito foda, que quebra pedras gigantescas. É. Mas sabe qual item que eu mais gostava? É. Tirando as roupas que ele pega diferente, que ele começa com aquela túnica verde dele, né? E você vai conseguindo túnicas... Você tem a do gelo... Não, de onde? Tem a da água, do fogo e... Qual é a outra? Verde. Você tem essas, né? Eu gostava da espada de gigante. Putz, na verdade era a faca de gigante, né? Que pra ele se tornava uma espada gigante, né? Mas era uma faca de gigante, era muito legal esse item. Era muito da hora. Espada gigante e tinha a falsa e a verdadeira, né? E engraçado que tem uma quest, quando você quebra a falsa... É, uma side quest. Quando você quebra a falsa, conseguir a verdadeira, você tem que fazer uma série de trocas de itens que é quase uma aventura à parte no jogo, assim. É muito grande. É isso que eu acho que deixa o jogo bem difícil, porque se você não souber isso através de um guia, eu acho muito difícil a pessoa descobrir isso sozinha. Muito difícil. É muito difícil. Porque eu passei com revistas e tal, né? Mesmo assim, eu achei muito difícil. Imagina quem teve que passar na raça, né? É. Deve ser muito difícil mesmo. Agora, uma parte legal, que quando você consegue... que a gente começou tudo isso falando como ele cresce, né? Uhum. Quando você consegue as três pedras espirituais, meu, parece que tipo, já tá chegando no final do jogo, assim. Porque você já passou tanta coisa. E se você não usou guia, você demorou pra caramba pra passar. Pra caramba. No mínimo um mês, assim. É. Brincando, né? Eu demorei isso com guia. E aí é legal que quando você chega no... Você consegue as três pedras, aí a fada que vai te guiando, isso é muito legal. Essa fada, ela segue pra te dar dicas, né? Porque o jogo é tão difícil que a fada vai te dando umas pequenas dicas pra você ir avançando no jogo. Aí ela fala pra você, não, agora você já pode falar com a princesa e tal. E aí você volta pro centro de Hyrule, que é onde tem o castelo e a cidade e tal. Aí quando você vai indo, que você tá pra chegar lá pra falar com ela, ela vem fugindo num cavalo junto com a mulher que cuidava dela, que é a Impá. E ela joga a Ocarina do Tempo pra você, porque a única a forma de abrir o Templo do Tempo é com a Ocarina do Tempo, a música certa e as três pedras espirituais. E nisso a Ocarina cai no rio e atrás dela vem o vilão do jogo, que é o Ganondorf, ele vai correndo. E é engraçado que essa cena é a cena que o personagem principal sonhava o tempo todo. Que o Ganondorf olha pra ele e ele menospreza, ele fala, ah, você é só um moleque da floresta, dá um golpe nele assim bem de leve, que ele cai no chão e tal... E vai embora, atrás da princesa, que o objetivo dele era conquistar o reino de Hyrule. E realmente, comparando com a força dele, você não era nada, assim. E aí você pega as três pedras espirituais, pega a Ocarina e vai pro Templo do Tempo pra poder abrir a porta do templo. Porque a princesa acreditava que quando você tivesse a espada mestra, que é a Master Sword, você teria força suficiente pra vencer o vilão. E aí quando você chega lá, é um momento bem... bem enfatizado no jogo, realmente tem mó cara de vai ser a final do jogo, assim. E aí você consegue abrir a porta e tal. Quando você entra no templo, é uma coisa bem Rei Arthur, assim. Tem a espada fincada num pedestal e você tem que tirar ela. E é um momento, é um ápice no jogo. E eu acho um momento único, eu lembro dessa cena. Os caras é um ápice mostrando. No videogame mesmo, que eu lembro que tinha um comercial que passava que mostrava, né? Quando esse exatamente. Jogo teve esse comercial no Brasil, né? Isso que foi legal. Eu lembro disso aí. Nossa, cara, eu lembro. É bacana mesmo. É épico mesmo. Quem puder ver o vídeo no YouTube do Link tirando a espada é sensacional. E quando ele tira, que é quando você vai pro Reino Sagrado lá. Tem um. Acho que é isso mesmo, é o Reino Sagrado. E é como se fosse uma outra dimensão, fora do mundo real. E aí, é legal que você tira a espada e mostra o cara falando com você, falando, agora você vai ter uma missão pela frente, muito maior do que você já esperava e tal. E aí, quando o personagem vai olhar pra si próprio, ele já é adulto já. Ele tem 17 anos, vai, quase um adulto. Ele olha pras mãos dele, assim, então tá tudo... O corpo dele é maior e tal. E aí tem pelos onde não tinha antes, né? E alguns desejos que ele também... Não sentia antes também. E é engraçado que a explicação pra isso na história é que existe o espírito mágico da espada. E quando o garoto tocou na espada pra tirar ela do pedestal, a espada percebeu que ele não tinha força suficiente pra vencer o vilão da história. Então a espada aprisiona o espírito dele naquele mundo durante 7 anos. Na verdade, não é que ele vai pro futuro, é que realmente ele fica preso durante 7 anos, só que pra ele passa como se fosse um segundo, né? Uhum. E aí você recebe toda essa orientação e você sai novamente no templo do tempo, só que adulto. E aí quando... Essa parte é muito foda, que quando você sai do templo do tempo, o mundo inteiro... Tipo, o mundo inteiro não, mas toda a parte do castelo tava destruída. Onde tinha o castelo da princesa, agora tem um castelo horrível, todo preto. Vira Resident Evil, né? Vira Resident Evil, cheio de uns zumbis no lugar do castelo. E aí o resto do mundo tá meio que normal, só que ainda dominado por esse cara. Que esse cara, ao longo dos 7 anos, todo mundo achou que aquele moleque tinha morrido, que a princesa tinha desaparecido. E o cara dominou o reino inteiro, Jiruli. Então, quando você sai, tá tudo muito mudado. E é legal que você volta pro vilarejo onde você morava e ninguém te reconhece, porque eles acham que aquele moleque morreu depois que saiu da floresta e tal. E como eles não crescem, todos eles continuam criança e você é um adulto, né? É muito engraçado isso. E pra quem jogava o jogo, é nessa hora que o jogo começa. É, aí que começa mesmo o jogo, né? Você pode considerar que antes era um prólogo pra você aprender a jogar, né? E isso é uma das... Nossa, cara, que incrível. Assim, é muito incrível mesmo, porque acho que nenhum outro jogo até então tinha passado essa sensação pro jogador, assim, de você realmente entrar numa aventura maior do que você jamais sonhou. E depois que sai dessa parte, né, que você vira adulto e vai pro campo de Hyrule, aí eu fiquei com uma cara tipo, e agora, né, e aí? O que que eu faço, né? Porque não, ele é muito aberto o jogo, você não tem tanta indicação do que você tem que fazer, né, pra onde você tem que ir. Você tem que ir mesmo deduzindo por conta própria. E isso que eu acho que é legal no jogo, você deixava ele bem difícil. Bem difícil mesmo. E nessa parte, o cara que fala com você no Reino Sagrado é um espírito lá, sei lá, parece o Papa, o cara. Aí ele fala pra você assim, não, o castelo do Ganondorf, que é o vilão, ele fica numa plataforma flutuante e não tem uma ponte pra chegar lá. A única forma de você conseguir entrar no castelo era conseguindo seis medalhões lá dos templos, que eles iam construir a ponte arco-íris pra você poder entrar no castelo e enfrentar o cara. Assim, dando uma resumida, né? Ele não fala com essas palavras, mas é mais ou menos isso. Então, você tem que encontrar esses medalhões e aí que começa a nova parte da aventura. Então, você vai ter que ir em templos muito mais difíceis. São 6 templos ao todo, né? São 5, né? São 5, é porque na verdade o templo do tempo conta, né? Só que o templo do tempo você não passa nada nele. Você só ganha um medalhão desse cara. E aí é legal que quando você sai do Reino Sagrado, aparece um personagem que chama Shake. E o personagem, ele te dá uma certa orientação. Ele fala, o próximo templo vai ser em tal lugar, tal, você precisa ir pra lá. E é onde você vai evoluindo na história. Mas então, vem muito mais personagem depois disso. As aventuras são muito mais difíceis. É legal que a partir disso, você começa, como você tem a ocarina do tempo, né? Você tem o controle de voltar no tempo também. Então, esse controle de voltar no tempo, o personagem adquire mais pra frente na história. Quando você vai pro futuro nessa parte, você demora pra poder voltar, assim. Então é meio que... Você se sente meio que, tipo, perdeu a vida inteira, tá num futuro que você não conhece. É uma sensação bem louca. Mas o legal é que quando você chega em determinados lugares, as pessoas, elas lembram do que você fez quando era criança, né? Algumas coisas eles reconhecem. Falar, um garoto com uma roupa assim, uma vez... Eu lembro de um garoto que... roupa toda verde que fez isso, assim. Eles lembram, só que eles não sabem que é você, né? É, os que lembram mais são os Dodongos, né? Quando você volta pra Montanha da Morte, que daí você, em vez de ir na caverna do Dodongo, você ia ter que ir no Templo do Fogo, que fica na montanha, bem dentro de um vulcão, né? Que a Montanha da Morte, na verdade, é um vulcão. E aí, quando você volta lá, tem um garotinho que tá perdido lá, ele fala, uma vez meu pai falou de um garoto da floresta que salvou o nosso povo há muito tempo atrás, você se parece muito com ele. Ele fala bem assim, né? E aí ele fala, não, sou eu mesmo, moleque. Pô, quase que isso. É nóis. Mas nós que voa pro chão. Nós que voa pro chão é boa, é. O Darunia, que é o rei dos Gorons, ele reconhece o Link, né? Aí você entra na Montanha da Morte, você vai no Templo do Fogo. Inclusive, os chefes desse jogo são muito fodas, assim. Na Montanha da Morte, você enfrenta o Varga, que é um dragão... pra mim, é o melhor chefe do jogo, assim. É um dos melhores. É, eu acho o mais legal, assim, que é um dragão chinês de fogo, muito bem feito, inclusive, pra... Lógico, né? Se você for olhar hoje, você não vai achar tão legal, mas ele era muito da hora. E você tem que derrotar ele com a marreta Megaton, que também era um dos meus itens preferidos. E dar uma marretada daquela na cabeça daquele dragão era muito legal. e dava uma vibrada na tela. Ela dava a impressão que era forte pra caramba aquela marreta. Era muito foda. É. E assim, tem outros chefes monumentais, tem também o próprio Rei Dodongo, né, que é um dragãozão, assim, era bem legal também, mas tem uns outros muito foda, assim, as gêmeas do deserto também são muito assim legal. Que eu virava adulto, geralmente eu ia pro Templo da Floresta pra enfrentar primeiro chefe, pelo menos que eu passava, era o Phantom. Bruxinha, né? É o fantasma do Ganondorf. Ah, é, tem também. Que as bruxas vêm antes e depois você enfrenta o fantasma do Ganondorf, que era o primeiro chefe que eu sempre passava, assim. Na verdade, eu sempre seguia essa mesma ordem, que era Templo da Floresta, depois o do Fogo e depois o da Água, assim. Sempre é. Eu também sempre adiava o da Água, que era o mais chato de passar, assim. É muito difícil. É, né? É o templo mais chato que eles já fizeram até hoje. Inclusive, na versão nova do 3DS vai ser diferente, você sabe, né? Ah, eles vai ser mais difícil? Não, vai ser mais fácil, assim. Eles vão também melhorar. Facilitar. É, porque uma das coisas chatas do Templo da Água é você... Porque o Licking tem a bota de com sola de aço, pra você conseguir afundar dentro da água. Porque depois que ele consegue a túnica azul, ele consegue respirar debaixo d'água. Então você fica submerso o tempo todo. E quando a água tá toda cheia no templo, você não consegue acessar o nível de baixo. Porque ele não nada pra baixo, assim, ele só flutua. Aí você tem que entrar no menu, acessar lá o menu no start e colocar a bota de ferro. Aí ele afunda. Aí você tem que andar uns 100 metros, aí tira o item, faz ele voar de novo, aí você tira... Estava muito trabalho. Então, isso era muito chato, você tem que ficar entrando no menu e saindo toda hora pra colocar os itens. Isso eles vão melhorar no 3DS agora, que você não vai ter que ficar entrando toda hora no menu pra trocar a bota, entendeu? Uhum. Então, submenu de troca, assim, algo que facilite. Uhum. O que era tenso também nesse templo é que você tinha que ficar subindo e descendo o nível da água do templo pra alcançar certos níveis, porque o templo, ele é como se fosse um prédio dentro de uma caverna. É um cubo, assim, com vários níveis. Ele é um puzzle, né? É um quebra-cabeça, né, cara? É, tô fudido ainda, porque ele é difícil pra caramba, esse templo. Porque ele é muito igual, os outros templos, eles são mais lineares, esse não, esse ele é concentrado, assim, e ele tem umas ramificações. Parece mais ou menos o mapa do metrô, assim. É, você jogou God of War 3, você lembra daquele puzzle que é um cubo gigante, né? O cubo puzzle, né? É, mas é o labirinto, né? No templo de Pandora lá. Isso, que é o labirinto, que é um cubo gigante. Então ele é como se fosse aquilo, que é um... Exatamente. Prédio com vários níveis e é tudo muito parecido. E tem hora que você tem que baixar um nível no lugar pra acessar outro. É bem complicado esse templo, assim. Na verdade, acho que foi um dos meus maiores desafios do videogame até hoje, né? É muito difícil, assim. É, inclusive se você chegar nessa parte e passar, você faz final. É verdade. Era difícil e era meio chato também de passar. Os outros templos, eles normalmente são muito legais. Você tá, é difícil, mas você tá ali naquela... E lá não, ela acabava sendo um pouco tenso e chato mesmo de passar. Mas enfim, mas tem uma parte nesse templo que é muito foda. Quando você enfrenta o Shadow Link, que é um lugar onde você passa, tinha uns poderes especiais no lugar, uma magia e tal, e você enfrenta você mesmo, só que uma versão dark, assim. Só que ele era muito mais forte que você. Eu acho até que ele é o inimigo mais difícil do jogo, assim. Ele é muito difícil de vencer. Eu não sei se o Mr. Bubbles lembra, mas eu lembro. Eu lembro. Inclusive, você enfrenta ele num lugar que é todo branco, assim, né, que não tem... Como se fica uma névoa em volta, e fica tipo um branco infinito, assim. É, então, você não tem nem pra onde fugir com esse cara. É, não tem. É, e ele tinha uma voz igual a do personagem, só que mais grossa, assim, mais do mal. Nossa, é um Link bizarro, né? Ficou muito louco esse personagem. É, legal mesmo. E, assim, depois disso, vem uns templos, uns mais difíceis, outros não. Então, se eu não me engano, depois que você passa esses três, aí você passa a ter acesso a voltar no tempo novamente, ser criança. É, aí você consegue ter esse controle. Inclusive, muitas das sidequests envolvem você ter que voltar no tempo quando é criança, fazer determinada tarefa pra quando você for no futuro... aquilo tá modificado do jeito que você quer, ou aquela pessoa lembrar de você e você conseguir os itens, né? Tem bastante disso. Com relação a isso, tem uma coisa muito legal que, por exemplo, tinha uns lugares que você precisava subir numa planta que flutuava, assim, pra você chegar. E aí, essa planta, você tinha que voltar a ser criança, plantar ela num lugar, depois ir pro futuro, e você... Aí a planta já tava grande, você podia subir nela. É, tinha muito disso. Genial. Tinha muito disso. Muito foda. Pra isso que você precisava da Ocarina. Sim. É, a Ocarina, na verdade, ela faz várias coisas. Você tem a canção pra da chuva, pra que tem lugares que você faz chover e abre uma porta secreta ou aparece um item secreto. Tem o do dia e da noite, né, que você controla, porque também tem side quests que você só faz de dia, outros só à noite. Tem, assim, tem várias canções, né? Tem a própria do tempo. Esse jogo, se você... Com tudo que a gente já falou, pra quem estiver ouvindo, você já consegue perceber que ele tinha diversas mecânicas de jogo, o jogo inteiro, assim. Você nunca tava fazendo a mesma coisa o tempo todo. Isso é muito difícil de você ver em jogos hoje em dia, que normalmente eles costumam fazer uma mecânica e repetir o jogo inteiro. Sim. E nesse caso não, você... Cada hora você tava fazendo uma coisa diferente, você tinha muita particularidade, assim, as canções do jogo, que nem o Mr. Bubbles falou... cada uma servia pra uma, um determinado tipo de coisa, assim. Então era... Tem uma coisa muito legal com a canção da chuva, que quem compôs... eu até lembro. Como... quem compôs a canção da chuva foi um cara que ficava num moinho, na Vila Cacarico. E aí quando você vai criança lá e fala, cara, tô tentando bolar uma música, mas eu não sei ainda direito, o cara fica tentando ensaiar a música, assim. E aí é legal que quando você... Só que ele não tinha composto ainda. Aí quando você vai pro futuro, ele já tinha conseguido compor a música e ele te mostra como é que toca a música. Aí você aprende na ocarina. Aí quando você volta a ser criança e toca pro cara a música, ele fala, mas como pode? Você não é minha criação, não sei o quê. E aí ele começa a acelerar o moinho e aí faz esvaziar a água do poço, né? E aí é onde você consegue entrar no pra pegar a lente da verdade, que é um outro item bem... O jogo é tão difícil que essa side quest, ela na verdade não é uma side quest. Você tem que fazer pra conseguir prosseguir no jogo. Tem mesmo. Você precisa fazer isso, porque senão você não consegue fazer final. E é muito difícil deduzir essas coisas, né? Muito mesmo. E, por exemplo, essa lente da verdade, você usa ela pra atravessar o deserto de Colossos, que, aliás, é um dos lugares mais memoráveis que eu já vi no videogame, é o deserto de Colossos, assim, é muito foda. E antes de chegar lá, você passa pelo Vale Gerudo, que tem uma das melhores músicas do Zelda, na minha opinião. É muito foda. E o legal no Vale Gerudo, que é uma vila como se fosse das Amazonas, assim. Inclusive, só tem mulheres lá. Inclusive, é de lá que vem o vilão principal do jogo. Parece um filme. É uma superprodução, é praticamente uma sextologia, Senhor dos Anéis, né? De tanto tempo que leva. É, então, aí você vê, a história é simples, mas o universo ele é rico, né? O universo é rico. E não precisa ter um super mega roteiro, né? Você vê. O que eu acho incrível é nesse negócio mesmo que ele falou de plantar, colocar a planta, plantar no passado, pra depois no futuro poder usar ela, essas coisas. São coisas exclusivamente de gameplay. Então, tipo assim, a história sendo vivida através do gameplay, não é videozinho. Então, o que eu posso dizer, o roteiro em si, ele é maravilhoso, mas ele é um roteiro de videogame, isso que eu acho mais legal. Até o próprio cara que fez o, pra quem também não sabe, mas o cara que fez o Zelda é o cara que fez o Mario, e também é o cara que fez praticamente, sei lá, né, muita coisa. 0,01% das pessoas que estão ouvindo não sabem disso, né, mas... Verdade. mas, por exemplo, o que eu acho foda é que ele sempre constrói os jogos dele, assim, baseado na mecânica de jogo. Ele mesmo costuma dizer que ele primeiro pensa no que ele quer jogar, depois ele cria uma história pra justificar isso no jogo. Exato. E o que eu acho que faz toda a diferença, né, no jogo em si. Porque tem uns caras que bolam aquele puta roteiro, aí você vai jogar... Kojima. Aí jogar, o jogo é muito chato. Tipo, tem uma história que daria um ótimo livro, mas o jogo em si é chato. E quem, por mais que a história tenha que ser boa, quem tá jogando quer mesmo ver um jogo divertido. Não, não é, tipo assim, hoje a gente tem ótimas histórias, mas nem todas são. Quando eu pego um negocinho, eu falo que isso aí é 100% videogame. A diferença do jogo que é um jogo que é cinema mais videogame e um jogo que é 100% videogame. Eu também tenho um pouco de birra com cutscene, assim, eu acho o cutscene demais uma coisa insuportável. Uhum. Quanto mais cutscene, eu acho que os momentos mais memoráveis que você vai guardar na sua memória não são cutscenes de jogos, assim. Vão ser coisas que você tá jogando e sabe, marca, assim, não que você tá assistindo. Vão ser momentos de batalha, esse tipo de coisa. Então, a mídia é essa, é videogame. Jogar, não é assistir, né? Não que eu não goste de uma boa história, mas tipo assim, eu prefiro tudo pelo gameplay. Tudo pelo gameplay eu acho que é muito melhor. Agora, uma coisa que eu acho muito legal na parte em termos de história mesmo, é que quando o Link ele consegue chegar no Vale Gerudo, inclusive é uma parte muito louca que você tem que. A ponte tá quebrada e você tem que saltar com o cavalo por cima do vale. Do penhasco. Cavalo não, a Epona. Olha a Epona. Hein? Ah, é verdade. A Epona, a gente não falou dela até agora, mas é uma égua. É uma égua. Ela é um personagem extremamente importante nesse jogo, assim. Inclusive tem o Rancho Lon Lon, né, que a gente não mencionou também, que é uma parte importante do jogo. E quando você chega no deserto, você é preso por aquelas mulheres. Porque o vilão da história, ele é naquele vilarejo dessas mulheres, a cada 1000 anos ou 100 anos, não sei, nasce um elemento homem. O resto é sempre mulher lá. E esse elemento homem, quando nasce, é o vilão do jogo, é o Ganondorf. Só que as mulheres do deserto, elas não são necessariamente do mal, mas quando você consegue chegar lá, que era um forte delas, então ninguém podia invadir. Aí você é preso. E aí tem toda uma missão que você tem que escapar da cadeia e tem que conseguir libertar os como é que chama? Era tipo os pedreiros do lugar lá. Eles são tipo aqueles caras que tem o Mario, sabe? Ele tem o Mario no jogo, lembra? Tem, é o Talon e o... Tem o Mario e o Luigi, o irmão feijoso. E é legal que você consegue fugir. Eles são o pessoal da Vila Cacarico, né? São. Eles estavam construindo a ponte, né? Na verdade. São os carpinteiros, é. Isso, eles estão construindo a ponte. E falar nisso, ninguém quer aquelas mulheres, porque elas são feias demais, né? Nossa. Você pode ver que o Ganondorf nasce a cada 1000 anos, né? Nasce um cara. E ele tem, se você for imaginar, uma vila inteira de mulher só pra ele, mas ele não quer, ele prefere destruir. Não pega ninguém, pô, ele prefere destruir. É porque o mundo. Elas são ridículas, aquelas mulheres. São feias demais aquelas mulheres do Vale Gerudo, velho. Que mas, maldade. O que eu achava legal nelas é que elas têm um visual meio Sheherazade, sabe? Tem aquelas roupas do deserto e tal. É. E lutar com elas era uma peculiaridade do jogo muito foda, porque elas lutam muito bem. Elas são feias, mas elas dão muita porrada. E a mecânica do jogo, por falar nisso, era uma coisa nova na época, porque hoje, na época você tinha muita dificuldade em jogo 3D em ter combate, confronto de personagens, porque você podia ir pra qualquer lugar e o seu inimigo também. Então pra você confrontar com seu inimigo era um puta trabalho, né? E no Zelda eles criaram a mecânica da mira da câmera Z. Z-Target, né? É, que é um botão que só tem no Nintendo 64, né? Se alguém nunca jogou no Nintendo 64. Mas era assim, era aquele esquema que hoje em dia copiam muito, que você travava a mira no inimigo e o tempo todo da ação você ficava com o inimigo no centro. É, a câmera passava a ficar fixa no inimigo e não no cenário. Você girava nele, em volta dele, e podia focar os seus ataques. Hoje tem muito isso. Tem muito, mas isso começou no Zelda, né? Foi uma das inovações que esse jogo teve. E quando você chega no deserto de Colossus, é muito legal, que a gente até viajou muito, mas a gente tava falando da Lente da Verdade. Que é um deserto que ele tem uma tempestade de areia permanente, e pra você atravessar ela, você tinha que ter uma lente especial que te mostrava o caminho, assim. Então, tem todo um monte de mecânica, assim, que é muito interessante. E a parte mais da hora é que quando você chega no Templo do Deserto, Templo do Espírito, né, que fica no deserto, você não consegue entrar, que você... A porta tá trancada e só tem um buraco na parede que você só conseguiria passar se você fosse criança. Aí que tá a deixa, né? Aí ele volta a ser criança, você entra no templo, aí você passa a metade da aventura como criança, aí você consegue umas luvas especiais que te davam mais força. Aí, que você precisava pra tirar a pedra que tava bloqueando a entrada do templo. Aí, só que a partir daí você não consegue mais ir como criança. Aí você tem que sair do templo, voltar a ser adulto. E aí você usa essas power gloves aí pra levantar aquelas pedras gigantescas, né? Que é uma cena muito louca, né? Quando você faz isso. Que ele joga a pedra como se fosse um nada. Assim. Sabe que nesse templo você ganha um dos itens mais legais, que é o escudo espelho, né? É muito foda. O escudo espelho... Como o próprio nome diz, tem um puta do espelhão na tem um espelho, né? E é legal nesse templo, eu nunca tinha visto isso em jogo e nem vi muito mais vezes depois disso, que você usava a luz que entrava no templo, que o templo é como se fosse um... Sabe esses templos do Indiana Jones que ficam... Foram umas frestas, né? Passam assim. De luz, e você tinha que direcionar a luz com a ajuda do espelho pra abrir algumas portas, pra mostrar algumas coisas. Ah, não, depois usaram bastante isso. God of War tem, Devil May Cry também tem, depois usaram bastante. É que a diferença é que no Zelda, no Zelda você controla a luz com escudo assim, com analógico, né? Então você consegue mirar pra onde você quer. E alguns inimigos tinham umas múmias lá que você tinha que bater com luz nelas pra você poder dissolver. Era um bagulho muito foda, assim, pra época. Todo templo tinha uma mecânica nova pra você explorar. E aí quando você termina de passar esse templo, é muito louco, assim. Você volta pro castelo. Acho que a gente pode contar a parte da princesa, não pode não? Claro, claro. O jogo já faz bastante tempo. E não sei, tipo, o jogo ele vai sair pro 3DS, né? Eu acho que isso é um belo hype pra quem não jogou ele ainda. Porque aquilo que a gente tá falando, o jogo ele é mecanismo, né? Então por mais que a gente fale da história aqui, a gente sabe que viver o momento é muito único pra cada um. É verdade. Né? Então não tem como, eu acho que tá aí, é o tipo de jogo que não tem problema a gente spoilar o que vai acontecer, até porque vão haver pequenas modificações nessa versão, e eu tô com hype, assim, em alto, sabe, só de ver você falar aqui, cara, já dá pra imaginar, pô, cara, isso no 3DS vai ser demais, cara. Vai ser legal, porque além do 3D, né, do efeito 3D que vai ter no 3DS, ele tá muito mais bonito, né, tá, eles refizeram o gráfico todo, vi algumas cenas de comparação, assim. Músicas agora são por orquestra, né? Sim. Tá bem mais legal, assim. Vale a pena jogar de novo, assim. Eu, com certeza, assim que tiver oportunidade, eu vou pegar pra jogar de novo, porque o jogo, por mais que ele tenha lançado há muito tempo, ele não tá velho de jeito nenhum. É verdade. Inclusive, ainda não bateram muito bem esse jogo até hoje, porque eu, particularmente, ainda é meu jogo predileto, assim. Por mais que tenha outros que eu goste muito, tem jogos fantásticos que nem God of War, Shadow of the Colossus. Inclusive, Shadow of the Colossus, ele tem muito dessa mecânica, né? Shadow of the Colossus é totalmente Zelda, sozinho no campo com o cavalo, né? É bem esse naipe mesmo. Outro jogo que é Zelda totalmente é Okami, né? Okami. Totalmente. É. Inclusive assumido, né? Porque os criadores do Okami são fãs, né, da série. Uhum. E uma série de outras coisas. Mas uma parte legal da história, que a gente sentiu praticamente a história inteira aqui, é que quando tem aquele personagem Shake, que a gente comentou, que vai te ajudando quando você é adulto, chega um certo momento que é a hora de você entrar no castelo do vilão principal e derrotar e salvar o mundo inteiro. Aí esse Shake se revela, na verdade, ele era a princesa Zelda, que foi treinada por aquela protetora dela. E tava fantasiada de homem. Bem que eu sempre achei aquela bunda bem redonda. Né? Você ficou igual o Zep Brannigan, com sentimentos conflitantes. E, não, eu achava engraçado que eu reparava isso no 3D do personagem. Era muito bem feito, assim. Eu falei, caramba. Deu um puta alívio quando eu vi que era a Princesa Zelda. Eu falei, caramba, eu já tava me achando estranho. Já. E o... E assim, só que aí que vem a merda, né? Quando ela se revela como Princesa Zelda, o vilão da história que tava, tipo, vendo tudo da bola de cristal dele, sei lá como é que ele ficou sabendo disso, e ele aí que ele realmente sequestra a princesa. E é onde você tem que ir pro castelo pra finalizar a aventura, o castelo dele, que é muito foda de fazer. É legal, passar. É legal. É bem digno do jogo o castelo, o final é bem, muito bem feito. É, inclusive ele tem várias salas, cada sala... Ela representa um templo, né? É, ela te traz... É diferente, não é igualzinho o templo, mas ela traz elementos que teriam em um determinado templo do jogo que você já passou antes. E tem aquelas armaduras gigantes, você lembra, né? Uhum. Tem umas armaduras que vêm pra lutar com você. Meu, aquilo era muito difícil de se enfrentar. Você tinha que ficar batendo meia hora pra derrubar a armadura, depois... Tipo, umas partes da armadura pra depois derrotar. É, uma das coisas que a gente não comentou também é que os chefes, geralmente, não é aquela coisa que você chega e sai batendo nele, né? Todos os chefes de todos os templos, eles têm uma peculiaridade para passar. Você tem que demora muito mais tempo, acho que, descobrindo como derrota ele, do que efetivamente derrotando, assim, né? É, Zelda... Não, então, mas é realmente isso, assim. O Zelda, apesar de ser um jogo de batalha em tempo real, você tinha que estudar mesmo a mecânica de cada inimigo, assim, para poder... Os inimigos comuns do jogo, eles são porrada mesmo. Mas os chefes sempre têm uma mecânica diferente, e se você não souber, você não derrota. É tipo aquela coisa de descobrir o ponto fraco, né, do inimigo. E ficou muito bem aplicado, porque mesmo tendo isso, você não se sente preso a ter que fazer exatamente aquilo, né? Porque tem umas variações, assim, também. Mas em base é quase isso mesmo. Mas é muito legal, tinha muita característica. É muita coisa que tem no jogo, né? Se a gente for lembrar tudo que tem, todas as sidequests, tudo que a gente passou, a gente fica... duas horas, três horas falando. Não, não é à toa que é o maior, o jogo mais bem avaliado da história do videogame, né? Acho que o maior jogo de videogame da história de todos os tempos, assim, eu pelo menos tenho pra mim como isso, mesmo não sendo um jogador fanático dele. Mas é só uma coisa, cara. O Pascoal, fala pra gente. Sim. Da Triforce. O que é a Triforce? Então, em todos os outros jogos do Zelda, os que vieram antes do Ocarina of Time, eu posso falar Triforce? Eu sempre falo Triforce. Fala Triforce. Eu sempre falei Triforce. A Triforce. Então, a Triforce, ela era um item mesmo. Você tinha que pegar a Triforce nos outros jogos do Zelda. Tipo, ela era um triângulozinho de ouro, assim. E você juntava os três e dava uma pirâmidezinha de triângulozinho. E assim, era um item e ele era um item mágico. Nesse jogo, o que eu achei legal é que esse jogo ele tem uma pegada muito mais realista do que os jogos que vinham antes do Zelda. Os outros eram bem desenhinho e tal. Esse, assim, hoje em dia o gráfico não é realista, mas pra época o nível de textura, o nível de cores e tal, era tentando representar um realismo no jogo. Então, essa Triforce ela não existe mais como um item que você pega. Ela, na verdade, era o espírito da personalidade de cada um desses três protagonistas, assim. Que era, por exemplo, a Princesa Zelda, ela tinha a sabedoria de uma princesa, ela conhecia aquele mundo, ela conhecia os valores daquele reino e tal. O Ganondorf, a busca dele no jogo inteiro é pelo poder de dominar aquele mundo inteiro. E o personagem Link, ele é tipo um Goku, assim. Ele é burro, ele veio da floresta, ele nem tem roupa direito, ele não tem nada, tá ligado? Ele é pobre, mas... A característica dele é a coragem, assim. O jogo inteiro ele demonstra isso. Porque imagina uma criança entrar num templo enorme. Porque o mais da hora da aventura é que, embora ele tivesse um corpo de adulto, na maior parte, ele ainda assim ele tinha um espírito de criança, assim. Ele tinha os mesmos medos que uma criança tem, porque ele, na verdade, pra ele foi pro futuro. O corpo dele ficou de adulto, mas ele continuava com aquela mente de criança que ele tinha. Então toda aventura é uma demonstração de coragem da parte dele, né? De entrar naquele mundo, porque ele perde os amigos que ele amava, né? Porque os caras que eram os guardiões dos templos eram amigos dele, que é a Saria da floresta, tem o rei dos Gorons. E essas pessoas, a mulher que dos Horas que ia casar com ele, todas essas pessoas vão morrendo ao longo da aventura pra ajudar ele na missão de salvar o reino de Iruri. Então tem todo uma pegada assim de você sentir que o personagem evolui muito, mas ainda assim com aquela mente de criança. É muito legal isso no jogo. E quando você chega na parte final do jogo, que é o Castelo Ganondorf, é realmente uma aventura à parte, assim. É muito legal o esquema que eles bolaram o castelo. Quando você chega no topo, que é onde você vai enfrentar, é um momento épico também, que é onde os três personagens, você falou da Triforça, é onde a Triforça se encontra, assim. Uhum. Porque, inclusive, na cena, é uma cena que você vê de lado, aí a princesa tá flutuando numa prisão que o Ganondorf fez pra ela, o Ganondorf tá de um lado e o Link do outro, os três formam um triângulo. Uhum. E é onde é o ápice mesmo da história, o confronto final, é onde todos vão provar os seus valores, assim. E é uma batalha muito louca, inclusive é o chefe mais difícil de você pegar o esquema de como matar ele, porque ele meio que vai soltando uns Hadoukens em você. Ele fica flutuando, então você não consegue bater nele. Ele vai jogando umas bolas de energia e você tem que rebater com a espada do personagem. Então você vai rebatendo e ele vai rebatendo de volta e você tem que ir até que uma hora ele não consegue ter velocidade pra rebater e acerta nele. Aí ele cai na plataforma que vocês estão lutando. E ainda tem a bota flutuante, né? Que é um item bem legal, que você atravessa um buraco que tem entre você e a plataforma que ele cai. E você começa a descer o pau nele, só que depois ele voa de novo. Depois tem que usar a flecha de luz também, que manda, né? Tem bastante coisa, né? É complicado derrotar o Ganondorf. É bem complicado mesmo. Inclusive, essa flecha de luz você consegue de um jeito bem legal. A flecha de luz é a Zelda que dá. É a Zelda que dá no final. Mas a flecha de fogo você consegue atirando uma flecha na direção do sol. É, assim. É verdade. Você tem que mirar no campo de Iruli bem no sol, aí cai na... É bem legal isso. Cai pra você a flecha de sol. Bem... Então, ele tem muita coisa, assim. Muita side quest. Se você for fazer 100% igual... A gente acabou nem comentando aqui, mas tem aquelas Gold Skulltula, né? Que é aquelas aranhas douradas. É, eu acho que é a side quest mais difícil de todos os jogos que eu já vi, assim. É que na época não tinha achievement, porque se tivesse, eu ia ver quem hoje ia ter o achievement de ter todas as 100 Gold Skulltula. Que é muito até difícil. Até hoje eu não tenho. Não é muito difícil, muito difícil mesmo. Eu lembro que tinha, o Pascoal lembra também que tinha um bug pra conseguir elas, né? Tinha, tem uma manhazinha que na verdade é um erro do jogo. É, né? E você consegue pegar. Mas pegando mesmo na raça mesmo é muito difícil, cara. Até porque, que nem a gente falou dessa mecânica do dia e noite, tinha algumas esculturas que na verdade, a escultura era uma aranha que tinha lá, especial, que você matava ela e te dava um negocinho um item, dourado. Né? Era um brasão dourado. E aí, tinha umas que só apareciam num determinado lugar, numa determinada hora do dia, e você tinha que conseguir descobrir isso, que ela ainda estava escondida. E algumas só apareciam pro Link criança e outras só pro Link adulto. Então imagina, meu, o cara num ambiente aberto enorme, que deve dar mais ou menos o tamanho da minha cidade, aquele lugar, e o cara conseguir achar esse tipo de coisa era muito difícil. Sem indicação mesmo, nenhuma, né? É muito eu mesmo... Sem internet. É, na época não tinha essas facilidades. Eu lembro até que eu ligava na Powerline pra descobrir algumas coisas. Assim. A extinta Powerline, né? Inclusive eu vou aproveitar que você comentou da Triforce, e sei que na internet tem uma lenda aí que... Ficou durante muito tempo que o pessoal comentava que dava pra pegar a Triforce no jogo, assim, né? Era um item que dava pra pegar. Eu nem fiz questão de trazer pra gente ver aqui, mas eu vou pedir pra alguém mandar no e-mail que a gente explica no comentário do próximo cast. É bacana. E falando desse confronto final, assim, contra o Ganondorf, o da hora é que quando você derrota ele, lógico, né? A primeira vez, porque nenhum chefe de jogo eu acho que morre na primeira vez que você derrota ele. Ele faz cai. Assim, né? É, né? Entre outros, né? O próprio Copa mesmo não morre na primeira vez que ele bata ele. E aí o castelo começa a desmoronar, né? Porque o castelo era mantido através do poder que ele tinha. Inclusive, só voltando uma parte que eu esqueci, mas que tem tudo a ver com a história, que uma cagada nesse jogo é que quando o Link consegue as três pedras espirituais lá no começo do jogo, que ele abre as portas do Templo do Tempo, é isso que permite o Ganondorf conseguir a Triforça, o poder da Triforça do Poder, né? Que na verdade não existe o item, mas é como ele entra no Reino Sagrado e ele consegue todo o poder que ele tinha lá. Foi através do Link, então é meio que uma cagada que ele mesmo tinha que consertar, né? Com aquilo tudo. E aí quando o castelo dele começa a desmoronar no final do jogo lá, a princesa é libertada daquela prisão, só que daí você tem a árdua missão de conseguir sair do castelo antes que ele desmorone. E essa parte é uma parte muito emocionante do jogo, que tudo vai caindo mesmo, você vai tendo que enfrentar alguns inimigos conforme você vai descendo o castelo. Tem todo... Nossa, é muito tempo, né? Acho que sei lá, acho que com 5 minutos pra você descer o castelo inteiro. Assim. É, ele tem um contador. É, que vai acabando o tempo. E quando você sai, o castelo inteiro desmorona, tá? Fica aqueles destroços, e aí a princesa começa a conversar com você. Aí, lógico, né? O Ganondorf sai todo... Seus desgraçados, não sei o quê. Aí ele se transforma num Beelzebub gigante, assim. É. Um bagulho enorme, tipo, parece um porco com chifre de bode, sei lá. E que é a forma que o Ganon tinha nos outros jogos do Zelda. Só que adaptada, lógico, né? Fica bem mais realista. Mas é a forma que ele costumava aparecer nos outros jogos. E nisso é uma batalha muito foda, que você tem que... Você usa o martelo pra bater no rabo dele, é uma pegada, uma batalha. E tem um círculo de fogo em volta que não deixa você escapar. É bem complicado. É bem complicado. E aí a Princesa Zelda consegue reunir o poder dos seis caras lá do Reino Sagrado. Eu agora não vou lembrar, tinha um nome específico, que na verdade são os guardiões dos medalhões lá. E aí consegue. Eles não matam, na verdade, o Ganondorf. Eles, como a entidade dele ele era tipo uma entidade mágica, assim, que ele reencarna a cada 100 anos e tal, eles conseguem tirar ele daquela dimensão e mandam ele, sei lá, pra puta que pariu. Boa definição. Boa. Pouco importa ele pra fica, onde foi. Ele fica preso na puta que pariu, né? Onde é a puta que pariu? É abaixo do purgatório, acima? Aí é azar dele, né? Aí é azar. É na esquina de Valhalla com o Purgatório e por aí vai. Fiquem as suposições, né? É, né? Onde vocês quiserem. É. E aí, como. Pode ser a casa do caralho, meu velho. É. Tanto faz. E tipo, aí quando eles tiram ele daquela dimensão, você fica, tipo, meio que no mundo mágico. Você fica, tipo, tudo branco, a princesa falando com você. E ela fala assim, que o maior erro deles foi ter aberto as portas do Templo do Tempo, que foi onde ele conseguiu todo aquele poder. Então ela ia mandar o Link de volta no tempo, pra antes ele abrir a porta do Templo do Tempo. É muito tempo, né? É tanta coisa que é quase um trava-línguas, né? E aí ela pede a Ocarina de volta e ela vai mandar ele pra quando nada daquilo tinha acontecido, e eles excluíram a existência do Ganondorf de todas as épocas, né, do tempo. Com essa vitória lá. Então, quando ela manda... Isso é a parte que eu acho mais foda no jogo. Sempre falei isso, o Mr. Bubbles já tá cansado de escutar. Que o mais da hora é que quando ela manda ele de volta no tempo, mostra ele deixando a espada no Templo do Tempo e saindo. Essa cena é muito foda. Quem puder ver no YouTube, acho que dá até pra gente colocar o link, né? Dá sim. Que ele deixa a espada e ele vira com uma cara... Aí que dá aquela guinada, porque ele volta a ser uma criança, mas você vê que no olhar dele, mesmo com os recursos técnicos bem baixos da época, você vê que no olhar dele ele tinha uma confiança de adulto, assim, quando ele deixa a espada no tempo. E aí a fada vai embora, porque aquela fada não era dele, né? Ela foi junto com ele na aventura, a fada se pede e vai embora. Essa cena é muito foda. E ele sai do templo e volta pra conversar com a princesa, que é onde acaba o final do jogo. Só que, na verdade... O mais da hora de tudo isso é que ele salvou o mundo no futuro, ele salvou todo o reino de Hyrule, mas quando ele volta no tempo, na verdade ele não tinha salvado nada. Então, ele foi o herói do mundo inteiro, mas ninguém ficou sabendo disso. Tipo, ele volta, nunca chegou a acontecer, né? Que nunca chegou a acontecer. Então ele foi o herói de tudo, mas ele continua sendo um ser comum daquele lugar, assim. Isso que eu achei muito mais foda. Então, é o que conclui essa história, mesmo não tendo aquele puta roteiro, deixa uma história muito foda. E é uma das coisas que faz esse jogo o melhor jogo do século, assim. É fantástico mesmo. Quem puder ver o vídeo, assista, porque é muito bom mesmo. Pelo jeito vai permanecer, né? Se continuar nessa tocada aí. Tanto é que até hoje eles tentam fazer um jogo. A própria série Zelda, né? Os caras que constroem a série Zelda, até hoje eles tentam fazer algo que vença o Ocarina of Time, e mesmo eles que fizeram não conseguem fazer isso. Não conseguem. É muito épico isso, né? É muito épico, beleza. Alguma consideração final, Pascoal? Nossa, acho que só falta chorar só, né? Só falta chorar, cara, porque eu tô maravilhado aqui, cara. Porque, meu, esse jogo marcou muito uma época da minha vida. Até hoje, quando eu jogo, eu lembro, assim, da época que eu joguei a primeira vez. E é um jogo fantástico. Quem pôde jogar na época... Porque hoje em dia ele é muito bom, mas eu acho que vale a pena você jogar no 3DS, porque ele tá com gráfico refeito, tá melhorado. Porque o legal mesmo foi jogar na época do 64, porque era a mesma coisa que jogar God of War hoje, sabe? Que nenhum jogo chega perto, assim, da qualidade gráfica, da qualidade técnica. E ainda assim, ele juntava a questão de ter a qualidade da história, a qualidade musical e a qualidade... Que a gente nem falou tanto da jogabilidade, mas a jogabilidade era perfeita naquele jogo. Acho que todo jogo que eu joguei na vida, eu posso apontar uma coisa que não era tão legal naquele jogo. Tipo assim, era ótimo, mas faltava isso. Uhum. No Ocarina of Time é um jogo que eu não consigo lembrar algo que eu fale, não, isso não foi... tão bem feito, assim. Eu acho que ele era bom em todos os critérios, e é por isso que ele tinha todas aquelas notas 10 que ele teve ao longo de todo esse tempo, né? É um jogo fantástico, né? E aí, Mr. Bubbles, suas considerações finais sobre Zelda, alguma coisa a falar, muita emoção, eu tô maravilhado aqui com o cast. Na verdade, muitas lembranças voltando, né? Eu fiquei mais, com mais vontade ainda de jogar a versão do 3DS, não vou deixar passar, tava com um pouco de pensando se eu comprava ou não o 3DS, mas agora acho que não vai escapar não, eu vou ter que comprar já junto com o Zelda. Não vai escapar, né? E é isso também, eu também tô com um hype absurdo agora, mais ainda depois de ter vivido esse cast, né, com vocês. A gente sabe que não deu para cobrir tudo, né, então eu sempre peço a ajuda de vocês para completar com informação esse cast, para quem for ouvir, quem é fanzaço de Zelda aí, completem aí os buraquinhos que a gente deixou, beleza? Esse foi o nosso episódio de número 61, um episódio que demorou muito, mas aconteceu. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo OrionCast. Aí, gente.